Uma verdadeira força-tarefa foi montada na Tríplice Fronteira a fim de localizar os assaltantes que levaram um montante ainda não revelado na tarde de segunda-feira, depois de praticar um verdadeiro terror, baleando dois agentes de segurança e disparando mais de 60 tiros na Avenida JK, uma das mais movimentadas de Foz do Iguaçu. No lado paraguaio, poucos minutos após a ação dos criminosos no Brasil, foram apreendidos dois fuzis, coletes balísticos, produtos que foram encaminhados ao Ministério Público daquele país. As investigações consistem agora em rastrear como os assaltantes tiveram acesso a coletes balísticos devidamente registrados no Paraguai. Através dos números de séries desses equipamentos, é possível trilhar de onde vieram. Os produtos pertencem à empresa Armor Security, bem como o fuzil belga e um AK-47, que pertencem a Forças Armadas, mas que foram vendidos livremente a criminosos no país vizinho. No bolso de uma das calças encontradas estava uma carteira com documentos em nome de Ludimar Silva da Silva, entre eles uma carteira de habilitação expedida pela Prefeitura de Ciudad del Este. A polícia paraguaia acredita que o Kia Sorento roubado no último sábado foi trazido ainda no sábado para Foz do Iguaçu e permaneceu guardado para ação durante a tarde de segunda-feira. O proprietário do veículo esteve na sexta SDP ontem e conversou com o delegado Alexandre Macurim. Este, por sua vez, também conversou com nossa equipe. Doutor, a ousadia desses criminosos chega a surpreender, né? Eu dizia isso antes do assalto, que eles realmente, no assalto de novembro, existe a possibilidade que sejam os mesmos, surpreenderam pela ousadia. E esse foi ainda pior. Felizmente, não tivemos resultados fatais, até de pessoas inocentes, aí, né, trabalhadores. Surpreendeu a polícia. A Polícia Civil tem a obrigação de chegar até a autoria. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos trabalhando para trazer para os autos de inquérito policial os nomes dessas pessoas. Doutor, nós refizemos o caminho dos criminosos e a ação foi muito bem planejada, né? Saindo da Avenida JK, José Maria de Brito, Beira Rio, Barranca do Rio Paraná, a embarcação esperando, muito bem arquitetado, minuciosamente planejado. Sim, assalto planejado, não foi do dia para a noite, né? Com informações a respeito de horários, de tudo mais. Pessoas que realmente são do mundo do crime. E, infelizmente, pela característica geográfica da cidade de Foz do Iguaçu, eles conseguiram se eximir do distrito da culpa, adentrando no país do Paraguai. Nós sabemos que pelo menos dois deles foram baleados, provavelmente pelos seguranças do carro forte. Acreditamos que a Polícia Civil vai chegar até a identificação de autoria. Agora, se conseguirmos provar quem são esses autores desse delito, evidentemente iremos pedir a prisão deles em juízo, mas para prendê-los em outro país nós teremos que contar com a colaboração das autoridades federais, inclusive da Polícia do Paraguai também. Aliás, a Polícia do Paraguai já colaborou de uma forma bastante significativa, apresentando material apreendido e confrontando com as informações que a Polícia Civil tem aqui, né? Levando em consideração que o assalto aconteceu ontem por volta de 18 horas, nós já temos bastante material, né? Menos de 24 horas depois já temos uma linha de investigação bem delineada, nós temos suspeitos e eu acredito que nas próximas horas aí já estaremos divulgando alguma outra novidade a respeito desse caso. Quem tiver qualquer informação, quem souber onde esse veículo que foi mostrado aí esteve escondido desde sábado aqui em Foz do Iguaçu, quem souber quem dirigiu esse veículo, quem foi visto nas proximidades, quem manuseou essas armas, uma ligação anônima para o 97 é fundamental. Importante ressaltar isso daí. A gente, inobstante o fato de estar comprovado que eles conseguiram chegar no Paraguai, é evidente que são brasileiros que estavam aqui antes do roubo. E nós sabemos que tem pessoas de bem que sabem alguma coisa a respeito desse caso e muitas vezes ficam com receio, ficam com medo. Temos uma ferramenta para isso, que ela pode ligar no 197 e caso queira comparecer aqui, pode ficar tranquilo, a nossa orientação é que ela tenha sua identidade preservada e a polícia não tem bola de cristal, tem que contar com as pessoas de bem para nos ajudar. Então nós sabemos que esse carro ficou escondido durante alguns dias, que essas pessoas estavam aqui e dentro dessa linha de investigação, algumas peças que não se encaixam podem muito bem ser trazidas para a polícia por essas pessoas que podem ligar aqui no 97. A polícia do Paraguai divulgou nomes que acredita ser os dos procurados: Thiago Ximenes, brasileiro, Renato Dutra Pereira, brasileiro, Marcos Ezequiel Sanches, argentino, além de paraguaios que não tiveram o nome confirmado pelas autoridades. Estes nomes já tinham sido investigados em assaltos a bancos na Argentina, inclusive um desses assaltos terminou com um policial morto, assaltos a bancos e a casas de câmbio no Paraguai e um assalto ao Banco Sicredi há poucos meses aqui em Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.